hoje assinala-se o Dia Mundial da Criança. Em Oliveira do Hospital, os mais pequenos comemoram este dia no Parque do Mandanelho e no espaço multiusos com um conjunto de iniciativas. Insufláveis, pinturas, jogos, atividades na área da reciclagem são uma constante ao longo de todo este dia. Integrada na programação da Feira do Livro, que dedica o último dia ao pré-escolar, a comemoração do Dia da Criança convida ainda à descoberta do país com a realização da Feira das Regiões. Num trabalho conjunto com os pais dos alunos, os vários jardins de infância marcam presença com bancas repletas de iguarias várias. Na manhã de hoje, a animação era uma constante no Parque do Mandanelho. Graça Silva, vereadora da Cultura, valoriza a iniciativa destinada às crianças, que são o melhor do mundo, e desafia a participação de todos nesta comemoração que decorre até ao final do dia. Hoje é dia 1 de junho, desde já um beijinho muito grande a todas as crianças oliveirenses, que aproveitem bem o dia, que as famílias também saibam aproveitar estes momentos e estas fases da vida, que é termos crianças em casa e termos experiências magníficas com eles, que todos os dias estamos constantemente a aprender quando há essa sã convivência entre as famílias e as crianças. E hoje a Feira do Livro termina a sua 11ª edição, em homenagem às nossas crianças da Oliveira do Hospital. E a animação é grande, também temos aqui a habitual Feira das Regiões, com a presença do pré-escolar, de todas as escolas do pré-escolar, dinamizada pelas senhoras educadoras e pelos encarregados de educação, que de uma forma graciosa vêm trazer uns produtos que uns e outros trouxeram para poder aqui fazer as suas vendas. Para quem me está a ouvir, ainda tem oportunidade para vir aqui ao Parque do Mandanelho, tem oportunidade para vir até ao final do dia de hoje ao espaço multiuso, junto ao Mercado Municipal, para continuar a assistir à nossa programação. Ela hoje, de facto, toda muito dedicada e voltada para os mais pequenos, para as crianças que são o melhor do mundo. O que é que está então reservado para os meninos? Há toda uma animação, insufláveis, outras atividades? Bom, aqui no recinto do Parque do Mandanelho temos insufláveis, as pipocas, os balões, temos animação, temos pinturas, dedicado também aqui o Deixa a Tua Marca, muito preocupados também a Câmara Municipal com os hábitos do cuidar do ambiente. Temos jogos, temos atividades desportivas e, claro, uma apresentação do livro também dedicada a esta faixa etária, que é sempre importante que as crianças se habituem para já pelo livro físico e que os pais também façam a leitura diária, que é importante, até para o desenvolvimento da linguagem, que é algo que as senhoras educadoras se queixam bastante hoje em dia, que é a dificuldade que as nossas crianças têm em falar, e isso vai muito também do tempo que se dedica em casa, dos avós, dos primos, da convivência que têm com outros adultos para que possam desenvolver a oralidade. E isso é extremamente importante e pode começar com a leitura de um livro, um bocadinho à noite, antes de adormecer, com a ajuda dos pais, dos avós, dos irmãos mais velhos, e é importante a leitura desse livro, esse contacto, mesmo que a criança tenha apenas meio ano. Eu acho que a leitura de um livro pode ser feita logo a partir do momento que há gestação, que é um momento de carinho, que é partilhado entre a mãe ou o pai e a criança. E é importante que esses hábitos sejam criados no âmbito familiar. No último dia da Feira do Livro, dedicada ao pré-escolar, o livro do dia, O Binóculo Misterioso, com duas sessões de apresentação no multiusos da cidade, dirigidas aos mais jovens. O objetivo é incentivar os mais pequenos para a importância do livro e para os hábitos de leitura. Entre os mais pequenos, a alegria esta manhã era contagiante. Entre pinturas e idas aos insufláveis, sobressaíam os sorrisos e a boa disposição das crianças, que à Rádio Boa Nova se mostraram muito felizes. Dia hoje? Dia da Criança! E o que é que já fizeste aqui? Bem, fomos àquele palco pintar. E já foste aos insufláveis? Ainda não. Vamos agora para eles. Dia da Criança. O que é que já gostaste mais de fazer aqui? Pintar. Uma zebra. Olha, o que é que tens no teu boné? O galo Barcelos. Olha, estás a gostar deste dia? Sim, mas também é um coração de Viana de Castelo. Todos têm. Feliz Dia da Criança! Somos crianças e somos felizes! A boa disposição a tomar conta deste dia dedicado aos mais pequenos comemora-se assim em Oliveira do Hospital o Dia Mundial da Criança.